Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor, vamos retornar para Deus. Então que você possa fazer dessa canção uma oração, uma convicção plena de que Deus enviará novamente seu Filho Jesus. Jesus reinará. E nós sabemos que Ele virá em glória buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados, firmes, convictos, porque o nosso Deus virá. Aleluia. Se derrame na presença. presença do Senhor. Abra o seu coração para que o Espírito Santo possa falar a você nessa noite. Porque nós sabemos que o Espírito de Deus está aqui. E Ele tem algo para nos entregar. Creia nisso. Ele está preparando o seu coração para que você receba aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Se derrame na presença do Pai. abençoado.